que perder. Tudo que havias ganhado é um peso para ser. As cordas do prisioneiro tão difíceis de se ver. São teias que emaranham que não nos deixam crescer. Liberdade. Quando tudo fique calmo, quanto estejas leve, verás a outros voando. Já chegaste, estás a salvo. Liberdade, liberdade, te deixa ir.